Informação número 2 para pouso, reporte baixar travada. Afirmativo, reporta isso. Tá bom? Isso. Abraço, Romero. Abraço. 295, graças. Salvador, de Papatango, Vitor Mike, Quebec. Vitor Mike, Quebec, reporte na vertical da rotatória. Vivo, reportarei na vertical da rotatória, Quebec. Foi direto posição Duna, desça para 3.000 pés, quem na Gauna 096. Direto Duna, 3.000, Vila Serra Leão. Após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle, apere 120, décima 8, transponda 5133. Autoriza o ingresso e manter o sistema 5. Negativo, 35595, temos só mais um tráfego na aproximação, só será o próximo, ok? Aguarde. A reação pronta para o desviamento. O Vitor Mike Quebec está visual com o tráfego, chegou na final da 190, nossa posição de 3 horas, possibilidade de ir para a 197, senhora. Vitor Mike Quebec é afirmativo, reporte final de 3 milhas, 17. Afirmativo, cliente que está seguindo como número 2, o Mike Quebec para Salvador. Bono 260, fala os 32, direito no 219. Direito no 219, 219. Sim, 3896 irá manter a posição dos Juliette, agora nos instrutores. Resposta. 0, vento 140 graus, 079, informe travou à esquerda, Papa Alfa 32, não vai ter ferido sua aproximação. Tá ciente, passou o stand, tá baixado de Chicago, 4207. E a parte 1, Índia, ponto espera, 10, chamada torre em 1, 18.95, o anjo de altímetro no 0, no 6. Índia, parte, Índia, ponto espera, 2.95, estou com 16, 1.397. Paulo Salvador, bom dia, gol 1260. 1260, está autorizado o táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 1260. Botão 3296, ficar atento ao banco da Gol, taxiando após o mês de passagem, está autorizado a ingressar a Juliette, posição 06. Estimativo, passagem da aeronave da Gol, ingresso, passagem 06, 3896. Vitor Mike Quebec, livre pouso no 7, vento 120 graus, 07 nós. Vento, livre pouso, Vitor Mike Quebec. O voo no 260 está autorizado a ingressar na Juliette, posição 08. Juliette, posição, teto feito no 260. Siga. Motivo, está autorizado direto 4.000. Vitorinho da Juliette do Zalco Campo? Sim, o Juliette do Zalco Campo. Vitorinho da Juliette, torre 1895. 1895, Juliette. Torre, Salvador, Papatango, Vitorinha, Juliette. Vitorino Juliette, reporte final 2 milhas na frente. Reporte final 2 milhas na frente, Vitorino Juliette. Trip 595, livre decolagem no 0, vento no 30 graus, 079. 595, iniciou. Salvador, boa tarde, eu vou no 3, onde é? Eu vou no 397, tá pronto, posso esperar no 0. Vou no 397, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, vou no 397. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, na separa 2 e 10, autorizado aqui na ILS. 2000, autorizado final ILS, Kilo, Serra Lima. Vitor, na Quebec, você vai fazer o backtrack e livrar na Quebec, ok? Aguardando instruções. Vitor, na Quebec, copiou a torre? Ok. 5595, contato radar, suba 140, direto coral. 140, coral direto, 5595, grato. Índia Juliette, vento no 40 graus, 089, livre pouso, pistão no 7. Pouso no 7, Júlia. Cara 01 não consegue descer até 2.000 pés, e o retorno de pelou, quem negar no 0 no meio. Ah não, corrigindo, só que a mão de nada, com a 207, estamos aqui pra isso, o senhor vai para o lado direito da Avianca, é meio encoberto realmente. Não, o 7 vai guardar alinhado o cabeceiro no 0, mais 2 a 3 minutos, devido a uma TR decolou na mesma subida aqui. Okay, chegou no 397. Turinha e Juliette, no solo, os 38, autorizado backtrack, passo livrando na Oscar. Segue o Turinha e Juliette até o pátio 4, passo livrando na Oscar, Quebec. Mike, autorizado ingresso na pistão no 7, reporte cabeceiro no 7, pronto para decolagem, aguardando autorização, November Yankee Mike. O Kilo Serra Lima interceptou o localizador. Serra Lima, Torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, interceptando o localizador. Bom dia, Kilo Serra Lima, reporte passando Simbra, contra enxergado, altímetro no 0, no meio. Ciente, intenção de pouso na 17, a partir do externo. Livre decolagem da pista no 0, vento 1 no 2, 0 graus com 8 nós. Decolagem no 0, bom no 3, 9, 7. dia, Juliette. O Serra Lima está passando o externo. Solicita da presente uma aproximação para a 17. Serra Lima reporta na final da 17. Cancelou aos 41, apenas aguardando a liberação do tráfego na cabeceira 17 pelo Serra Lima. Ciente, chama lá na final. Sabe que Luiz, prossiga. 0 graus, uma centena com 8 nós. Sabe que Luiz, corte, tudo que está mantendo. A gente prossegue em condições visuais via litoral. Retorne a frequência do controle a 20 milhas. 1 no controle 1208, tamo ouvindo, bom dia. 208, obrigado, igualmente. Salvador, avante com 397, decola da Alpaça 1600. 397, bom dia, contato radar, voo 360, saída da El. 360, da El, com 397. Site 38, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada à margem, disponível 050. Mike, decola 542, curva esquerda, vai efetuar o cruzamento da pista no 028, vai reportar posição buraquinho para transferência ao controle, nova Mike. Mike. O Kilo Serra Lima gerando o final da 17, baixada travada. Pouso 17, o Kilo Serra Lima, o vento 120 graus com 8 nós. Gente, livre pouso. Série 23 no 4, muito cópia. Cópia. Autorizado, Vitória, mil pés. Quais são? Nível de voo 100, decola da 10, curva direita na saída coral. Controle 120, décima 8 e o transponder 5146. 5. Salvador, carcará 01, o caçador do Alper vai estar travado. Carcará 01, bom dia, altímetro no 0, no meia, reporte passando, Simbra, o marcador externo. Reportará externo, carcará 01. Vamec Mike, da presente, prossegue com furo do corredor forte e chame o controle em 120, decimal 8, tenha um bom voo até regresso. Novo Verão, Saguate, 5595. Índia, Novo Verão, Saguate, 5595, controle. De Novo Verão, prossegue via corredores com fim do PLB. De November Alpha, prossegue via corredores, confirme o POB. Carcará. Responde. Como que agora Ilhéus encontra-se fechado, as informações são 2.000 de teto com 4.000 de visibilidade. Obrigado pela informação, inicialmente vou permanecer voando na proa de Coral para depois de Ilhéus. Entrando em contato com a companhia, chegando a um acordo a respeito do que for melhor para nós. Sim. 3198, acione identificação, autorizada a chegada na área, descendo ao nível 060. 060 na área. Confirme a matrícula. Sete nove Oriente Mike, prossegue corredor forte no meu pé. Informe quantas milhas vai se afastar. Soma 4, informa um tráfego já na final no zero, que irá prosseguir para o pátio militar assim que o mesmo ingressar e livrar a taxiway hotel. Você é autorizado seu táxi. Controle, o nove Oriente Mike. Gol 9250, acione identificação, autorizada a chegada à Mari, direção nível 070. 70, Mari. Gol 9738, desce para 2 no PES, que legal no 0 no meio, autorizada a final LS. Boa noite, 16, até 2, autorizado final. Chegando na M333, 4h15, eu tô na Galeão com 101 a bordo. 333, está autorizado o táxi a parte 1 no táxi Índia. Ponto estrada 10, chamará a torre em 118.95. O ajuste é altímetro no 016. Parte 1 no táxi Índia. Botará ponto estrada com a torre M333. Tá 3198, desça para 3, meu pé, que é negar no 0, no meio. 3, 3198. Cartela 01, tá livre o táxi até o pátio militar, estacionar, livre frequência, tem um bom dia. Soma 4, fica atento ao Learjet ingressando no pátio militar. Após estar autorizado o táxi até a Taxiway Hotel, onde reportará para cruzamento da 10028. morning, Honda 25, interrogation, Kilo. Luiz, que está com quantas milhas? Gente, informa o tráfego do nosso Yankee Mike conseguindo para a Praia do Forte. Está agora 10 milhas de Salvador, mantendo o 9 pés e um Papa 28 Alfa. Torre Salvador, bom dia, Xana 633, ponte férias da 10, está pronto. Bravo, que Luiz tem frequência livre. Uno 30 graus, 8 nós. A linha e decola, o CNM 333. Sim, CNM 4, Pastor no 4, mantém a posição aguardando já. Tem um... Pode cruzar de imediato, pastor no 4, corrigindo. Cruza a pista de imediato, após prossegue na minha escuta via Delta e Alfa, vem reforçar da Juliette para prosseguir. Pastor no 4. O 0, deixa para 4 mil pés, quem negar no 0 no meio. 4 mil. 15. De novo, Eberal, por favor, direto rotatório e reporte visual com campo. Confirma agora a minha 366 de decolagem, vento 1, 20 graus, 8 nós. A linha e decola, o Oceano M3, 3, 2. Prossegue à esquerda via Juliette, contorno o canteiro central após Índia e Alfa. No ponto espera do 1-0, vai chamar a torre 1 no 8, decimal 9-5, altímetro 1-0, no meio, bom voo. Via 363, decola 5-4, controle 1 no 9, decimal 1-2-0, decimal 8. 0-8, obrigado, bom dia, bom domingo. Trip 5595. Estou na posição coral, serviço radar encerrado, chame Léo, 201. Trip 5595, passando a posição coral, serviço radar encerrado, chame Léo, 201. 005, tem informação, quilo, autorização, comboendo. 32. 015 para São Paulo Congonhas, está autorizado, nível 360, via Pesulu no 0 até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepto Pesulu no 6 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5147, controle 120, decimal 8. Autorizado para São Paulo. Nível 360. Aerovia, Ampres 1 no 0, Bridge, Ampres 1 no 6, Belo Horizonte, direto 13, após conforme rota do plano de voo. Decola na pista 10, saída da El, voa Lisa e após Bridge. Transponder 5147, e o controle de saída 120, de cima 8, é o gol no 0 no 5. 40, Golno 0 no 5, chame pronto, pushback, acionamento. Reportaremos, obrigado. Depois, tá bem, obrigado. O Golno 0 prosseguir para a final, aproximada de 3 milhas, para aguardar se autoriza pouso ou se vai fazer uma espera na final. Aqui em Geral Liberal. Paciente, vai prosseguir para a final de 3 milhas, aguardando autorização em Geral Liberal. Abatango November, Yankee Mike, controle. November, Yankee Mike, já tem chuta. November, Yankee Mike, informa o tráfego do Abatango Bravo Luiz, que Charlie 150 efetua no TGL e encerra November, Mike, Enco. Tem frequência livre. Tem paciente no tráfego, frequência livre, o November, Yankee Mike. Aliás, mantém agora. Liberava a curva esquerda para fazer uma espera no setor norte, pode fazer a 1000 pés, ok? Curva esquerda aqui, setor norte. 738, seu solo 58, livre direito, 219, solo. Livre direito, 219, 738. Quem me chamou, solo? 3198. Prossiga. Chame a torre, 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, obrigado. Salvador, é o TAM 3198. 3198, antes da aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando. O pastor no 4 de decolar, vento 120 graus, 109. 9 Fox Tango, uma centena. Agem, vento 120 graus, 89. Ouro 4, a torre, câmbio. 1-0-0 está autorizado. Vai prosseguir uma centena até 50 milhas do VR de Salvador, 050 milhas. Após prossegue visual conforme, decola da 1-7 com curva direita na subida coral, aciona 5-1-5-3, controle 1-2-0-8, torre opera em 1-8-9-5. Boa sorte. 7, do TAM 3, 998. Correto, Quilo Serra Lima no PAC 5, com quem vocês abordam?